And direct to docking intersection if you are in agreement. Okay, stand by Argentina 1911. Wait for clearance. Okay, we'll stand by, thank you. Argentina 19911, you're clear to fly dock to intersection. Delta Oscar Golf Sierra Oscar. Okay, Argentina 19911, we'll fly direct to dock to intersection. Thank you very much, lady. Now 19911, contact Recife Center on frequency 128.35, back at 125.1. 12835, otherwise 1251. Thank you very much, Salvador. Bye bye. Bye bye. Para o táxi, voo 11173, temos 136 a bordo, com 4 horas e 40, ao Fernando Galeão. 973 é autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pati, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 1013. Pati, Índia, para a espera da 1-0, quando pronto, a mesma frequência? Tá firme. Sim, perfeito, vamos lá. O 1973 é autorizado, alinhar e decolar a pista 10, vento variável 02 nós. Alinhe e decola 10, o 1973 tem. O 1973, decolar 234, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, grato, bom trabalho, 73. Mono 73, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída, bloco no alfa. 360, bloco no alfa. 1173, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35.1, voo 1173, bom dia. Bom dia. Salvador, 1561 no gol, autorização Galeão, Rio de Janeiro, tá ciente da Bravo? Tá no portão 04. Zona 561, autorizado para o aeroporto do Galeão via PESU 44, nível de voo 360. Saída São Juno, transição do óculos, decola da pista no 0 após decolagem, primeira curva direita. Transponder 5043, controle 120.8. 360 por Zulu 44, Galeão, Selvi Uno, Sr. Luz, direita 5043208, 561 gol. Lula 561, só confirmando a saída de São João Uno, transição Dóculo, Delta Oscar, Kilo Lima e Uniforme. Selvi Uno, Dóculo. Lula 561, correto, chama pronto. Olá. Paulo, Salvador, é o Mike Zulu Juliette. Mike Zulu Juliette, prossiga. Bom dia, solicito a autorização de remota aqui da remota 14 para o gate 10, aqui no pátio 1. Mike Zulu Juliette, autorizado, reporte ao término. Autorizado, reporte ao término. Acionamento, posição 04, Gol 561, Salvador. Gol 561, portão 4, tá livre, chama táxi. Bom dia, São 3816, acione a identificação, vou direto do Duna para chegar a Bomé de Uno, descendimento para o nível 050. Duna 050, São 3816. Para ataque, turno 561-125, 1336, Campinas. Lula 561, não autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via táxi em Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 1013. 1013, livre Índia, forma pronta, vou no 561, né? Oxana Oscar Charlie Bravo, prossiga. Oxana Oscar Charlie Bravo, está na posição 5 Lima do pátio 3. Pede autorização para a ponte 11 do pátio 1. Oxana Oscar Charlie Bravo, autorizado. Início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Chamada para ingresso no pátio principal, Oscar Charlie Bravo. Salvador, Mike, Sulu, Juliette, concluiu o reporte aqui no Gate 10, pela atenção, obrigado pelo trabalho. Mike, Sulu, Juliette, gente, bom dia. Bravo, 1-0, tá pronto, gol 1-5-6-1. Gol 1-5-6-1 autorizado, linha aérea decolar, pista 1-0, vento variável 0-2-9. Está autorizada a linha de decolar 1-0, gol 1-5-6-1. Gol 1561, decolado 03, chame agora o controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, com 1561, decola, passa 1500. Ligou no 561. 361, contato radar na decolagem. Suboplano de 360, autorizado Leda. 360 da presente Leda, zona 561. A 3816, autorizado a final do ILS X-Ray, isso é para 2000 pés, o ajuste 1013, em forma estabilizada. 2000 em forma estabilizada, 3816. Autorizado, autorizado, reporte ao término. Coordenação, vou não sei como é ou não. É. 8, 1, 6, completa final do processamento, chame a Torre Salvador, 1, 1, 8, 9, 5. 395 já, Santa Centro Médio. Salvador, é o Santa Centro Médio, passamos o Duna. Duna. 3816, QNH 1013, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 02 nós. Pistão pouso, 1033, Pedro Mestre. Oscar Charlie Bravo, ciente, bom dia. Tá 3816, no solo 14, libera direito, autorizado táxi, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, 14, tá 3816, obrigado. 1961, informação Charlie, guarda autorização Guarulhos. 161, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso 10 Tabaté, nível de voo 360, saída São Paulo, limpa Mótima, decolada pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita. Acelera transponder 5052, controle 120, decimal 8. Acelera transponder? 5052. Você é autorizado Guarulhos, via peso 10 Tabaté, nível 360, saída Pablo 1, Leda, Mótima. É, controle 208, sonar 5052, gol 1 número 1. Gol 1 número 1, só confirmando saída São João, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar, 1. São João, obrigado. Correto, chama o próprio portão 2. Salvador, bom dia, tá 3601, ciente da Charlie, solicita Congonhas. Tá 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, via peso Luna 0, por base, após sair conforme rota. Nível de voo 360, saída São Bruno, Leda Mótiva, decolada pista no 0, fazer decolagem em primeira curva direita. Transponder 5054, controle 120, decimal 8. Autorizado, o nível de voo 360 para São Paulo, Congonhas, via peso Luna 0, por base, após segue via rota plano. A saída ação, voo 1, Leda Mótima, decola pista 10, curva direita, transponder 5054 e o controle Salvador 120, decimal 8, stand 3601. 3601, quanto de mais é correto, chama pronto, botão 5. Gente. Aumenta o voo 1, número 1, posição 2. Luno número 1, portão 2, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar a 1. táxi, voo 1961.